É o Crois, tá ligado, né? Vários tragos e goles, as do sul e as do norte. Existe o que aqui não pode. Essas mina toma asteroide. Só a sorte, molecote. Com esse racha o tempo tá lento. Mano, eu acho que hoje eu faço desdobramento. Com a alma já usei tudo que chapa. E as garrafa na capa. As gata rala a placa. A fumaça da massa se espalha na casa. Vizinha se embaça, mas não arruma nada. Nem o sol nós abaixa, né, cara? Me chama de louco, mas vive chamando. É por isso que você tá vindo. Sempre ao meu sentido e eu já tô voltando. Se liga, malandro. A Dani chegou e trouxe um corpo extra. Se é pra lá que essa vida é medíocre, não quero me infectar, vai que é doença. Crise pra nós aqui é discutir que cor que vai ser a nossa nova Ferrari. Lamborghini, Maserati, crise na fé, alta sociedade. Aqui tá suave, neguinho. A vida mudou, virou alto padrão. Tô trabalhando o inverno inteiro pra ficar tranquilo e fuder no verão. Eu sei que aqui tem nenhuma realeza. Porque esse sangue não corre em nossas veias. Mas quero tudo de bom dessas princesas. Eu quero o mundo, esse sempre foi meu lema. Com nós tem stress, bro. Só back, só trap, flow. Basquete que é cash, Joe. Não esquece que hoje tem show. Com nós tem stress, bro. Só back, só trap, flow. Basquete que é cash, Joe. Enquanto cês têm dar eu fiz. E hoje tô aqui. Sei de onde eu vim. Sempre busquei a melhora pra mim. Nunca temi ter que partir. Antes que a luta chegasse ao seu fim. Please, curtindo uma praia em Malibu. Curte rum e garçom traz um Malibu. Mari um, do bom pra fumarmos um. Ferrari ou Lamborghini, o papo true. Tá, meu nome é Brice, aqui tamo nós. De whisky hoje brindo com meu mano Crois. Todo esse trampo no futuro vai valer, irmão. Tô nesse ramo e tamo junto pra fazer milhão. Fazer milhão, fazer milhão, fazer milhão, fazer milhão, fazer milhão, fazer milhão. Meu sonho move minhas ações. E minhas ações movem fartura. Musical pras gerações. Pro meu bolso as de ser. Eu tô no foco, na missão. No alvo dessas viaturas. Traficando informação. No meu bolso as de ser. Mano, Jeff.